chamados, poucos escolhidos. Se abrirá do céu, descerá do céu, primogênito dos mortos que rompeu a torre de Babel. Virá das nuvens glorioso com anjos em volta, todos se dobrarão mediante a volta. O sol se escurecerá e a lua como um filme de terror sangrará. Desespero, dores, perseguição, muitos procurarão a morte e não a encontrarão. Livrados são os que têm o sangue do Cordeiro. Antes das promessas é preciso acreditar primeiro nas profecias da palavra que não passará. Céus e terra passarão, ela permanecerá. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz para as igrejas, ouça a voz de muitas águas. Multiplicador das vidas, exterminador das mágoas. Isso afoga os que querem sair do fundo do poço para respirar e ser feliz. Mas o pior ainda está por vir. Bem-vindo ao Apocalipse, o início do fim. O início do fim, esteja pronto. Caiam sete cálices, soltem sete anjos, querubins, serafins, arcanjos. Ao redor do trono, o proclamador da graça, o Wilson MC Room. Sete taças, caiam sete cálices, soltem sete anjos, querubins, serafins, arcanjos. Ao redor do trono, o proclamador da graça, pregador no Wilson, sete taças. Que calor de matar, logo tudo vai queimar. Tá difícil até pra gente respirar. Bactéria no ar, sujeira no mar. O universo tá em crise, o planeta vai parar. Gestante vai chorar porque não quis acreditar quando o pastor falou que Jesus Cristo ia voltar. O bicho vai pegar, o mundão logo arrebenta. Deus tá irado, esgotou sua paciência. Eu vou orar pros manos não ficarem de arrogância, entenderem de uma vez que a chapa tá quente, que fora do evangelho só tem choro e ranger de dentes. Ora também pra ele salvar os seus parentes. Da primeira vez ele sangrou por você, na segunda vez não tem pra onde correr. Bro, essa é a hora de se arrepender. Quem não vê já tá julgado, não tem boi, vai morrer. Caiam sete cálices, soltem sete anjos, querubins, serafins, arcanjos. Ao redor do trono, proclamador da graça, o Wilson MC Room, sete taças. Caiam sete cálices, soltem sete anjos, querubins, serafins, arcanjos. Ao redor do trono, proclamador da graça, pregador no Wilson, sete taças. Ao que vencer, comerá do fruto da vida, não passará pela segunda morte, terá vida. Receberá um novo nome numa pedra branca, serão chamados santos de vestes brancas. A nova Jerusalém está por vir, e quando ela vier, serei coluna até o fim. Melhor, serei eternamente adorador do rei, inimigo do descrente. Mente cheio de hipocrisia, com coração vazio, só se abriu para idolatria. Foi separado, mas não para subir, e sim para ficar e no tormento cair. Quando as bestas saírem da terra, do mar e do céu atingirem todos aqueles que sempre roubaram, sempre mentiram, sempre falaram, sempre zombaram, sempre mataram, se prostituíram e nunca amaram. Amaram. O preço é caro, eu sei. O salário vem com a morte junto com o peso da lei. Testes acontecem a todo momento. Você pode estar passando por um nesse momento. Seja forte, fique firme, não desista, vai. Resista ao inimigo e o maldito sai. Porque cabeças vão rolar, tão certo quanto o meu Redentor voltará. Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo vem. Ora vem, meu Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, não só hoje, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Caiam sete cálices, soltem sete anjos, querubins, serafins, arcanjos. Ao redor do trono, proclamador da graça.